tempo passa, a saudade em mim aperta, recordando tanta coisa que deixei atrás no tempo. Sinto falta das pessoas, sinto um nó apertar meu peito. Só lembranças à distância, só Jesus pra dar um jeito. Amanhã eu sei será um novo dia, nova página de encontro, de calor, de alegria. Entre hoje e o amanhã eu sei existe a noite, mas eu tenho um Deus forte que me ajuda a travessia. Estou seguindo na estrada desta vida, com meu coração partido, mas eu sei que com a ajuda do meu Deus, tudo vai dar certo. Ah, vai chegar o grande dia que vão terminar as partidas, reunidos para sempre, vai ser tudo alegria. Amanhã eu sei será dia, nova página de encontro, de calor, de alegria. Entre hoje e o amanhã eu sei existe a noite, mas eu tenho um Deus forte que me ajuda a travessia.